A palavra mãe não é só um nome. É ação, é viver, é se doar. É cuidar quando o mundo some. É a força que ensina a amar. É brigar e depois sorrir. É chorar só pra nos proteger. É se irritar, mas nunca desistir. É mudar a vida por você. Mãe é verbo, é sempre amar. É presença que o tempo não vai apagar. É colo eterno, é luz que guia. É mil formas de poesia. Oh, oh, oh. Quando a gente cai, é brincar pra ver a dor passar. É se preocupar e nunca ter paz, mas é tudo pra nos confortar. É brigar e depois sorrir. É chorar só pra nos proteger. É se irritar, mas nunca desistir. É mudar a vida por você. Mãe é verbo, é sempre amar. É presença que o tempo não vai apagar. É colo eterno. É luz que guia, é mil formas de poesia. É ajudar quando a gente cai, é brincar pra ver a dor passar. É se preocupar e nunca ter paz, mas é tudo pra nos confortar. É brigar e depois sorrir, é chorar só pra nos proteger. É se irritar, mas nunca desistir, é mudar a vida por você. Mãe é verbo, é sempre amar. Presença que o tempo não vai apagar. É colo eterno, é luz que guia. É mil formas de poesia. Ser mãe é verbo, é amar sem fim. É cuidar de nós e esquecer de si.